aqui, onde estás agora, meu ser te espera com frenesi. Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Tudo te recorda, meu amor, te chama Cunhataí. Uma noite linda nos encontramos junto ao lago azul de Ipacaraí. Tu cantavas triste quando eu cheguei, velhas melodias em Guarani. E foi tal encanto que em mim nasceu, que eu vi renascer teu amor em mim. E o suave aroma nos envolveu, de tuas brancas mãos senti o calor, que com tais carícias me deu o amor. Onde estás agora, meu grande amor, que teu suave canto não chega aqui? Onde estás agora, meu ser te espera com frenesi. Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Tudo te recorda, meu amor, te chama Cunhataí. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Cláudio Fontana, recordações de Ipacaraí. Eu vou dar uma paradinha, se eu não saio daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu tô gravando esse programa um dia depois da vitória do Atlético, né? Contra o time do Olímpia. Eu vou te contar, o Atlético foi campeão, mas o atleticano que não tiver um coração bom não aguentou, não. Ave Maria, rapaz, as três últimas partidas. Se bem que no jogo com o Olímpia, o Atlético teve mais de 70% de posse de bola, ficou com a bola o tempo inteiro, mas o goleiro do Olímpia fez um milagre, né? Ele fez defesa lá que Ave Maria. E no final, venceu quem merecia vencer, o outro time do Olímpia jogou só na defesa, foi ataque contra defesa, e um time que só defende não merece ser campeão, né? O Galo foi campeão, e agora é rumo a Marrocos, né, na tentativa de ser campeão do mundo. Ê, Galo, velho, vou te contar. Um abraço a todos os atleticanos, né, e os cruzeirenses que nos perdoem. Assim mesmo, o futebol é assim, um dia um ganha, outro dia outro perde, é assim que a coisa vai. Eu vou trazer uma música nova, um estilo novo, um som novo de Márcia Ferreira. Toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Quando faço

apontou o sucesso novo do De Paulo e Paulino, ponto final. O Flávio Bejar, ele divulga o De Paulo e Paulino, mas divulga quem está começando também, né? Logo, logo ele vai estar fazendo o trabalho do Wagner Simão, um novo artista que está pintando de Brasília para o Brasil, e logo, logo também o novo trabalho da Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, que vão mudar de nome, e também o novo trabalho da Márcia Ferreira. Se você quiser que o Flávio Bejar divulgue o seu trabalho em Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601, 9981-3601. No próximo bloco, Dom e Ravel, Pedro Paulo e Matheus e Bruno e Marrone. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Alguém que está nos ouvindo tem alguma lembrança boa ou ruim do ano de 1969? Faz tempo, hein? Nesse ano, uma dupla fazia grande sucesso no Brasil, Dom e Ravel. Dom faleceu em dezembro de 2000, vítima de câncer no estômago, e Ravel também partiu deste mundo em agosto de 2011, teve um ataque cardíaco fulminante, né? Vamos recordar essa dupla cantando um grande sucesso de 1969, Você Também é Responsável. Eu venho de campos, subúrbios e vilas, sonhando e cantando, chorando nas filas, seguindo a corrente sem participar. Me falta a semente do ler e contar. Eu sou brasileiro, anseio um lugar, suplico que parem pra ouvir meu cantar. Você também é responsável, então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Eu venho de campos tão ricos, tão lindos, cantando e chamando, são todos bem-vindos. A nação merece maior dimensão. Marchemos pra luta de lápis na mão. Eu sou brasileiro, anseio um lugar, suplico que parem pra ouvir meu cantar. Você também é responsável, então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Eu venho de campos, subúrbios e vilas, sonhando e cantando, chorando nas filas, seguindo a corrente sem participar. Me falta a semente do ler e contar. Na trilha sonora da minha vida, Dom e Ravel, você também é responsável. Foi logo que eu cheguei em Brasília, eu cheguei em 68, essa música é uma gravação de 69,

de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave de joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa aos sábados, das 7 às 8 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no canal 2 da Antena Web. Nada mal. Cientistas acabaram de descobrir um novo planeta. Chamaram-no de Planeta Hitz por ter dimensões e atmosfera muito parecidas com a Terra. O planeta é habitado por estrelas do mundo da música. Planeta Hitz, onde os ouvintes se encontram com as suas músicas preferidas. De segunda a sexta, às 5 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, mês de julho acabou. Agora restingou mesmo. Amanhã já é agosto, né? Como diz o Ticabô, o Papai Noel tá chegando. Gente, ó, dia 24 de agosto agora tem show do Di Paulo e Paulina aqui em Brasília. O show desses meninos tá bom demais da conta. E eu vou apresentar esse show. Vai ser em São Sebastião, no Parque de Exposições de São Sebastião. Uma produção da Sardinha Promoções Artísticas, e esse show foi contratado por intermédio da RBM Música, e você pode levar na sua cidade o show de Paulo e Paulino, mas você pode contratar também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Elcimar Moreno, que vão mudar o nome brevemente, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Tá fazendo um friozinho danado. Eu fui em Goiânia, fui lá com a Márcia Ferreira para gravar, começar a fazer o trabalho de gravação do novo CD dela. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tava fazendo frio em Goiânia. Goiânia que é o calorão danado, né? Então vou aproveitar esse frio e vou ensinar você a fazer uma sopa verde. Comadre, anota aí o que você vai precisar, ó. Uma colher de sopa de óleo, um dente de alho, uma colher e meia de chá de sal, dois chuchus médios, uma abobrinha média, três xícaras de chá de água, uma colher de chá de molho inglês, uma cebola média, duas batatas médias, uma colher de chá de manjericão seco, meio pé de alface, alface lisa, meio maço de espinafre. Você vai fazer o seguinte, você pega meia colher de chá de sal, uma xícara de chá de água, uma colher de chá de vinagre de maçã, duas colheres de sopa de creme de leite. Você já deve ter guardado suas verduras muito bem lavadas, então não precisa nem lavar de novo não. Você faz o seguinte, você vai pegar, se você não limpou, você pega as folhas, bota numa bacia, bota água sanitária, essas coisas que você sabe fazer para limpar o trem, né? Então vamos fazer aqui, vamos fazer. Você pega uma panela, bota uma colher de sopa de óleo, uma cebola média ralada, um dente de alho espremido, uma colher e meia de chá de sal, deixa dourar. Aí você pega duas batatas médias descascadas e picadas, dois chuchus médios lavados, sem casca e cortado em pedaços, você lava debaixo da torneira para não dar aquela gosminha, né? Uma abobrinha média lavada e cortada em pedaço. E aí você vai cobrir com 3 xícaras de chá de água fervente e deixar cozinhar por 20 minutos. Aí você deixa esfriar,

menos de 63 anos é genérico. O original sou eu, viu? Isso aí não sou eu, não. Eu sei que tem uns dois Cleiton Aguiar que canta por aí, mas é genérico. Eu que sou original. Não sou eu, não, viu, Diego? Se você quiser providenciar para eu visitar essa região, aí você fala direto comigo, nós vamos ajeitar. E o Cleiton Aguiar verdadeiro vai aí, isso aí é genérico. Outro dia eu estava vendo, eu entrei no Facebook, tinha 65 Cleiton Aguiar. E o mais interessante é que conversando com alguns deles, me disseram que chamavam Cleiton Aguiar, que eu vi assim, Cleiton Aguiar de Souza, Cleiton Aguiar Ramos. Falou, é o seguinte... Meu pai, minha mãe gostava demais de ouvir o seu programa e me batizou com esse nome em sua homenagem. Então, botou Cleiton Aguiar e botou o resto do sobrenome da família, né? Então, tem um bocado de Cleiton Aguiar. Agora, deve ser tudo gente boa. Não tem Cleiton Aguiar ruim, não. Eu, pelo menos, não conheço. No cantinho do rei, esse aqui o Darim vai lembrar, ó. No cantinho do rei, eu vou trazer o Roberto Carlos, uma gravação de 1968, que foi o ano que eu cheguei em Brasília, no tempo que as músicas do Roberto eram muito mais bonitas. Ninguém vai tirar você de mim. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo até de mim quando estou perto de você. Eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro. Espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. No cantinho do rei, Roberto Carlos, Ninguém Vai Tirar Você de Mim, gravado em 1968. A Lorota, a Lorota boa de hoje, quem me mandou isso aqui foi o Ticaboco. Ticaboco é besta que urra, né? Diz que o camarada era super detalhista, mas ele gostava das coisas no mínimo detalhe. Aí um dia ele viu um anúncio no jornal: Companhia de Aviação necessita de pilotos profissionais e experientes. Contamos com você. Aí ele foi lá na companhia, para uma entrevista, sentou lá, o rapaz falou assim, quantas horas de voo o senhor tem? Ele falou, nenhuma. O senhor nunca voou? Não. O senhor não é piloto? Não. Ué, se o senhor não é piloto, o que é que o senhor veio fazer aqui? Ele era detalhista demais, falou assim, não, eu vim aqui apenas para dizer, porque vocês não contem comigo. Bom também. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Romeu Garcia, Sabrina Rodrigues, Alice Sacada, a minha amiga Ângela Giorgia aqui de Brasília, o Gilson Pereira, a minha amiga Ila Terena lá em Salvador, a Débora Carrijo, a Débora também está sempre ouvindo o nosso programa, a Leninha Vieira, o meu conterrâneo de Coromandel, o jornalista Juan Wagner Honorato, a Jaque Fofinha, Keila Bezerra, o Adriano Caixeta, o João Tarcísio Borges e a minha querida amiga Maria Helena Alcântara, esposa do Darim. Quem diria que o Darim ia botar o pé na pia? Casou, rapaz, né? Então, muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês. Leninha, paciência pra você ir tolerando o Darinho aí, viu? E é o seguinte, o cabo vai ficando mais velho, vai ficando mais enjoado. Eu vou te contar, né? Essa oração de hoje é uma oração muito bonita e eu quero desejar para todo mundo que é a oração da saúde. Só que eu queria também, o dia que eu gravava esse programa, foi o dia que faleceu um grande amigo meu, um dos maiores artistas do Brasil, o grande sanfoneiro Dominguinhos, que eu tive o privilégio de tê-lo participando de um disco que eu gravei em 1992. Ele tocou sanfona em duas músicas, minha Temporada no Nordeste e O Maior Bafafá. E também um grande craque dos gramados que eu tive a felicidade de ver jogar na inauguração do Mineirão, que foi o Djalma Santos, né? Que Deus o receba, a seleção da música e a seleção do futebol lá de cima tá ficando melhor do que daqui de baixo, né? Dominguinhos, qualquer hora dessa entromba em cima, viu? É, já, não tô com pressa não, mas já a gente encontra aí em cima. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dai-me saúde para meu corpo e que eu coopere com uma vida disciplinada para que seja digna de vossa ajuda. Senhor, por vos honrar e reportar a vós agradecimentos e louvores, quanto me enriqueceis, não deixando-me faltar nunca o que preciso, coroando de grande êxito todas as jornadas que nem sempre são fáceis. Quando vos louvo por tão grande bondade, que eu vos agradeça, Senhor, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida em santidade. Vós que castigais os que amais, como pai que pune o filho rebelde a quem muito estima, agradeço por todos os momentos em que sofri, sentindo vossa mão descer pesadamente sobre mim, mas sempre tão cheia de misericórdia. Quanto aprendi e aprendo convosco, meu Pai. A nada se pode igualar ao vosso amor. Obrigado, Senhor. Vossos caminhos são semeados de muitas renúncias, mas somente aqueles que os percorrem podem sentir suas inigualáveis delícias. Amém. Essa bela oração, eu recebi uma colaboração, a pessoa não se identificou, e se você quiser mandar uma oração bonita dessa para mim, Você pode mandar pelo nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com, e pode usar também o nosso site, radioestudiobrasil.com.br, o Facebook do Cleiton Aguiar, perfil 1, perfil 2, a fanpage e também o Twitter, twitter.com/Cleiton Aguiar. Olha, eu estou preparando um disco desses meninos, está ficando bonito demais da conta. Arranjos do Maestro Pinóquio, preparação vocal do Mozart Silva e produção executiva do Cleiton Aguiar. Eu vou mudar o nome deles. O nome deles é bonito, mas é comprido. Para ficar mais fácil para todo mundo, nós estamos com um nome novo, mas esse nome eu só vou falar quando o CD estiver pronto, tá bom? Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Você Vai Se Arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Está complicado seguir em frente com essa relação. Eu sempre te amando, você maltratando o meu coração. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Meus carinhos, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Eu tenho certeza que o Brasil vai abraçar esses meninos, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Você Vai Se Arrepender. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Os gordinhos simpáticos César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos desta distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde horizontes do meu querer, trilhando a rota de quem não erra as borboletas. Quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável do programa de hoje é de Fernando Lapolli. Não acredite que seus sonhos sejam impossíveis. Continue fazendo o que é certo e deixe que o tempo lhe dê a resposta. Não acredite que seus sonhos sejam impossíveis, continue fazendo o que é certo e deixe que o tempo lhe dê a resposta. É a frase irretocável de Fernando Lapolli. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Festerê. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Hoje eu estou satisfeito demais porque ontem foi o dia que o Galo pegou o Olímpia do Paraguai, né? E triturou e nós nos sagramos campeões da Taça Libertadores da América. Foi um sofrimento danado. Quase matou a gente. Ave Maria. O Darim tá aqui em Brasília, assistimos o jogo junto lá no bar do Alemão. Rapaz, mas não foi brincadeira, não foi. Aliás, os três últimos jogos foi pra torturar o Atlético, pra mostrar que nós somos, o Galo é retado, né? Perde as penas, algumas penas, mas não deixa o time se criar, não, né? Campeão da Taça Libertadores da América e agora rumo a Marrocos, se Deus quiser, para o título mundial, né? Então, um grande abraço a todos os atleticanos do Brasil. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o grupo Festerê, Bens Materiais. Grupo Festerê. Tô saindo dessa casa e não volto mais. Consciente e decidido, não voltar atrás. Só com a roupa do corpo de cabeça erguida, sem ter medo de tirar você da minha vida. Aliviado demais, tô deixando toda a nossa história para trás. Não tô nem aí se eu tô perdendo bens materiais. Quero que tudo se exploda, já perdi você. Nossa casa, nosso carro, fotos e CDs. Não dá mais pra dividir a casa com você. Não dá mais pra viver junto, melhor esquecer. A gente não se entende mais. Não dá mais pra dividir a casa com você. Não dá mais pra viver junto, melhor esquecer. Acabou, não dá mais na memória. eu sei, valeu a pena tudo que vivemos, mas acabou. E é com imenso prazer que eu chamo meu amigo Paulinho do Pérola Negra pra cantar com a gente. Alô, meu amigo Felipe do Festerê, muito obrigado pelo convite de cantar contigo, meu irmão. Temos junto e vamos nessa. Tô saindo desta casa e não volto mais. Consciente, decidido, não voltar atrás. Só com a roupa do corpo de cabeça erguida, sem ter medo de tirar você da minha vida. Aliviado demais. Tô deixando toda a nossa história para trás. Não tô nem aí se eu tô perdendo bens materiais. Quero que tudo se exploda, já perdi você. Nossa casa, nosso carro, fotos e CDs. Não dá mais, não dá mais pra dividir a casa com você. Não dá mais pra ficar junto, melhor esquecer. A gente não se entende mais. Não dá mais pra dividir a casa com você. Não dá mais pra ficar junto, melhor esquecer. Nossa história de um tempo bom, mas eu sei, valeu a pena tudo que vivemos, mas acabou. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo o Grupo Festerê. Bens materiais. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Você pode ligar, pedir a sua música e mandar o seu recado para o nosso programa, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do som universitário. Vocês prestem atenção nos professores, senão vocês não vão sair da faculdade, viu? A Faculdade da Música vai trazer hoje dois grandes mestres, Belmonte e Amaraí. Coisas do Coração. Venho notando esta sua indiferença, nervosa e sem paciência, sua falta de atenção. Esquece tudo, às vezes até meu nome, me confunde com outro homem, depois me pede perdão. Então me abraça, procurando disfarçar, me convida para amar, são coisas do coração. Às vezes penso que toda paixão do mundo está em mim, não sei viver sem gostar de alguém, eu sempre fui assim. Eu me pergunto como é que cabe tanto amor no peito. Como é que pode uma só pessoa gostar deste jeito? Eu me pergunto como é que cabe tanto amor no peito. Como é que pode uma só pessoa gostar deste jeito? Já procurei saber por que meu coração passa tanta humilhação, sofre e não guarda rancor. mesmo um tolo, está sempre apaixonado, amando sem ser amado e sofrendo mal de amor. Quando se ama, não se repara defeito, tudo é bonito e perfeito, se fere não sente dor. Às vezes penso que toda paixão do mundo está em mim. Não sei viver sem gostar de alguém, eu sempre fui assim. Eu me pergunto como é que cabe tanto amor no peito. Como é que pode uma só pessoa gostar deste jeito? Eu me pergunto como é que cabe tanto amor no peito. Como é que pode uma só pessoa gostar deste jeito? A Faculdade da Música apresentou dois grandes mestres, Belmonte e Amaraí, Coisas do Coração. Domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, às 10 horas da noite. Duas entrevistas muito interessantes, sempre assuntos do seu interesse, e você pode assistir pelos canais locais, nas mais de 300 cidades do Brasil, nós já estamos com canal local. Belo Horizonte é o canal 14, Brasília 59, São Paulo é o canal 10, digital, e o canal 50 e 56, lá em Salvador o canal 50, Camaçari o canal 51, Porto Velho o canal 38, e tem mais um bocado, os que eu lembrei foi esse, né? Aqui em Brasília o canal 59. Você sintoniza também pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Claro, TV Oi, TV Vivo, TV CTBC, ou direto no seu computador, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão, domingo às 10 horas da noite. Ela é bonitinha demais da conta, um dia ainda bota ela no colo, né? Paula Fernandes, Costumes. Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras. Essas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã, um bom dia na cama, a conversa informal. O beijo depois do café, o cigarro e o jornal. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos. Não me esqueço das tardes alegres com nossos amigos.